Quem quer viver a vida inteira tio fora do lance, sem din-din, sem chance, no mundão arrogante, só mais um. Na multidão sem brilho, o homem invisível, passando batido, ei meu querido. É embaçado, né chapa, os meninos estrala, só de nave zerada, como é que rala? Você a pé na quebrada, se sentiu nada, ou vida ingrata, só gata, na garupa dos monstrinhos, empata, traz uma dessa pra mim. Tá ruim, mas tá bom, né, fazer o quê? Se adianta, loucão, então a cara é correr. O tempo não para, espelho não nega, passado não volta, velhice não espera. Segredo do sucesso também quero saber, hehe. Sair do zero, contar os plaquê, chegar de sofrer, isso não é glória, ladrão. Meu nome não é Johnny, eu quero ter 1 milhão. Quem não é visto não é lembrado, hein? Falaram pra mim, por isso que vim. Tô de volta, neguinho. Por amor, por din-din, por isso que vim. Tô de volta, neguinho. Tô de volta, neguinho. Por amor, por din-din, por isso que vim. Tô de volta, neguinho. Tô de volta, neguinho. Por amor, por din-din, por isso que vim. Tô de volta, neguinho. Tô de volta, neguinho. Por amor, por din-din, por isso que vim. Tô de volta, neguinho. Tô de volta, neguinho. E não se sente mais sozinho, invisível, né, pré? De blue CG, todo mundo te vê. O homem invisível já era, é passado. Agora faço parte dos vistos e lembrado. Firmeza, firmezão, pela ode meu trutão. Progresso, Jão, vamos juntar 1 milhão. Do Tony Montana, quero respeito e a grana. O vício é pros fracos que não aguenta e desanda. E na direta, tio, o clima fica pesado. Ganhou, viu, os bico fica pousado. Ré, só de migué, sei como é, querendo um pé. Torcendo contra né, ei Zé, qual é que é? Mundo nocivo, onde quem brilha corre perigo. Aqui, um sorriso fabrica inimigo. Ré bandido, mas isso é pouco pro drama. Descendente nordestino, filho de mãe baiana. Preto e vermelho, label red, as pedras de gelo. Vendo, vivendo, aprendendo, dinheiro faz dinheiro. Muito talento, pouco investimento. Uma pá de negro chapando no esquecimento. Vai vendo, nesse momento quantos tão firmão. Quantos no bang, tão por emoção. Quantos declarou amor, depois correu. Quem não brilhou, não aguentou e se corrompeu. Quando viu o dinheiro e as minas chapada, acabou a fase de visível na quebrada. Tá pela ordem, né não? Então relaxa. Isso mesmo, no rap cê não arruma nada. Por amor, por din-din, por isso que vim. Tô de volta, neguinho. Tô de volta, neguinho. Por amor, por din-din, por isso que vim. Tô de volta, neguinho. Tô de volta, neguinho. Por amor, por din-din, por isso que vim. Tô de volta, neguinho. Tô de volta, neguinho. Por amor, por din-din, por isso que vim. Tô de volta, neguinho. Tô de volta, neguinho. Chapei na mira de vestido preto, mecha no cabelo. Na mesa o cinzeiro, cigarro entre os dedos. Deu atenção pra um boy, deixou eu na vontade. Entrou no out, nem me viu de Passat. Despertei pro mundão, cansei do anonimato. Diamante vem, mas não pode brilhar no barro. Fim dos problemas de visão, agora sou enxergado. Se cada um tem espaço, quero meus metros quadrados. Ascensão meteórica, quem te viu, quem te vê. Do cofre de moeda pros malotes de plaquê. Meus momentos invisíveis, eu tava com o dia contado. Na quebrada milhão e o Zogan fica atacado. Foco do holofote e os ganso fica bravo. O lado negativo é que a inveja é mato. Vários rostos de arcanjo, coração de carrinho. Que diz que ama, mas diz as minhas contas, neguinho. O que eu vou vestir, que carro eu vou dirigir. Fale bem, fale mal, mas fale mais de mim. Não precisei ir pros bang pra mostrar atitude. Não roubo entregador de pizza, não pago de Robin Hood. É só o rap que me dá visibilidade. É só o rap que faz os seus olhos me olharem. Se não é visto, não é lembrado. Falaram pra mim, então avisa aí. O Digão tá aqui. Por amor, por din-din, por isso que vim. Tô de volta, neguinho. Tô de volta, neguinho. Por amor, por din-din, por isso que vim. Tô de volta, neguinho. Tô de volta, neguinho. Por amor, por din-din, por isso que vim. Tô de volta, neguinho. Tô de volta, neguinho. Por amor, por din-din, por isso que vim. Tô de volta, neguinho. Tô de volta, neguinho.